Coluna Crônicas do Mês. Centavos válidos. Aquele que não tem compromisso com a cura favorece a doença. Quem está às voltas com o recorte é aguardado pelo banal. Quem se submete sem questionar faz maus acordos. Dizemos não custa nada para alguém. E alguém diz não custa nada para nós. Usamos o tempo como sinônimo de custo. Por assim ser, o custar baixo ou custar nada não nos oferece empecilhos. Portanto, o outro pode dispor do nosso tempo à vontade, e podemos dispor do tempo dos outros à vontade, também. Afinal, não custa nada. A relevância da vida está na forma como construo laços. Não queremos manusear a construção. Imobilismo e precariedade ainda são fortes lugares para estacionarmos. Não se trata de rigidez diante a vida. Estar em paz com ela é recomendado. Mas de refletir sobre falas prontas que esvaziam o nosso depósito ainda numa construção interminável. Tempo é legítimo e com existência real. O tempo custa. Tudo custa. O não custar nada talvez valha para aqueles cujos bolsos vão cheios, mas que nada fizeram para tal. Bolsos cheios de um ouro imitável, de um trabalho explorado, de um roubo esquecido, de uma ferrugem que nasce, mas que ninguém vê. Bolsos cheios de um esforço não feito, de um tapete arrancado, de um palco invadido para receber aplausos não merecidos. Para aqueles cujos bolsos vão na medida ou cheios de uma permanência merecida e trabalhada, o tempo custa e sabe-se o esforço feito para pagá-lo, para investi-lo. Aquele que sabe o quanto custa, todos os centavos são válidos e valiosos. Quando somos íntimos, sabemos o que se passa. Quando a intimidade é escassa, até pedir licença é constrangedor. Custa. Tudo custa. É preciso, pois, conhecer o nosso bolso para assumir dívidas. Conhecendo o que vai em nosso bolso, saberemos ter a delicadeza de recusar pessoas e demandas que fazem, ou querem fazer, do nosso tempo uma reserva da ociosidade delas. Usar o tempo dos outros ou permitir que assim seja feito com o nosso é uma das características dos nossos tempos esquisitos. Falhamos na forma e no conteúdo. Francis Bacon, filósofo inglês do século XVI, diz que escolher o seu tempo é ganhar tempo. Construa o possível por meio do seu tempo. O caráter autoral dele precisa ser respeitado e atendido. Escolher o seu tempo é ganhá-lo. Que a gente faça do nosso tempo um autor e não um depósito de lixos alheios e alienantes. Que a gente perceba que o tempo do outro não é descarte de demolição. Urgente caminhar para alcançar as perguntas que o tempo nos tem feito e construir as respostas que a vida nos cobrar. Para isso, é preciso ter tempo. Um tempo caro, que custa. Um tempo precioso. Renata Matias de Lima, professora e escritora. Formação em Letras, pela Unify SP, e pós-graduação em Língua Portuguesa, pela PUC SP, fundadora e escritora de crônicas no blog Mentes e Frutos. Membro da antologia de 40 anos, Editoras Cortex, de um Natal mais que especial, Editora Perse, e membro do coletivo Escribas.